vejo solução. Em meio à escuridão eu posso descansar, e mesmo estando cercado pode parecer ver, mas sei que sua luz me encontrará. Me levanto depressa, ouço a voz do meu Senhor, que me envia um socorro, a provisão. Vejo correntes caindo que me impediam de viver o que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim? Posso ver.